gente briga, o amor fica mais gostoso, então vamos brigar. Teu ciúme eu te pego, teu orgulho é humor, então vamos brigar. E aí, Pepão? Nossa relação, quanto tempo perdido, brigar sem motivo, só discussão. Cada um no seu canto, por hora chorando, tentando entender. O culpado errado, quem tem vacilado, sou eu ou você. Me diz aí, tá virando mania, brigar todo dia, depois que vicia, você volta pra mim. Tá bom assim, a gente briga e se ama, termina na cama de um jeito sacana. É melhor continuar assim. Mas se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso, então vamos brigar. Teu ciúme eu te pego, teu orgulho é humor, então vamos brigar. Vamos brigar de novo. Se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso, então vamos brigar. Teu ciúme eu te pego, teu orgulho é um bom, então vamos brigar. Vamos brigar de novo. Muito bem, muito bem. Olha o cegatão. Vou me dizer, tá virando mania, brigar todo dia, depois que vicia, você volta pra mim. É bom assim, a gente briga e se ama, termina na cama de um jeito sacana. Atenção, gita uma agora de vocês, por favor, solta a voz e canta. Mas se depois que a gente briga, pode ser mais forte? Se depois que a gente briga, o amor fica mais gostoso, então vamos brigar. Vamos brigar de novo. Teu ciúme eu te pego, teu orgulho é humor, então vamos brigar. Vamos brigar de novo. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brigar de novo. Oh, oh, oh, oh, oh. Vamos brigar de novo. Quem é fã do Sem Retoque faz barulho de da onda.